Yes. Efeito Halo has Mr. John says, do you have a bit? Efeito Halo has a drum loop. I don't have it here. Mr. John says, we are a bit loose with you on but Metro is high dues. He does high dues. Come on the same channel as a week trying to separate it. My bad English. I'm trying reading. Sometimes I reading no good. I'm reading sometimes the words. Indeed, but it was coming on the same channel as the microphone. Try to separate it. Cool. Thank you. Você está tentando separar as tracks, né, Fito? Colocar só tua voz de um canal e o. Não sei se tu já usou aqui o. Só ligar. ADD Local Channel. Aí tem a opção de escolher mono, estéreo. É, mas não deu. Pra enviar pro Ryan Ninja Não, também, eu não sempre tem. desmarco o master track Tá ali. da track onde tá o meu instrumento. Delivery. Por exemplo, a track do violão eu desmarco e envio pro Ryan Ninja, aí do Ryan Ninja ele envia pra master track, pra não ficar duplicado. Agora tá saindo de um canal a tua bateria e no outro eu tô ouvindo o teu teclado. Digitando. Agora dá pra ouvir separado, sim. Tá saindo na track de cima onde tá Yet, DM4, tá saindo do loop e embaixo tem o SM58. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,